Agora vamos ao capítulo 8 de Daniel, irmão. As torres da Babilônia se transformaram em memoriais da idolatria. Por onde vemos torres de Babilônia, nós vemos um domínio satânico maligno implantando idolatria. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. A idolatria gera maldições. A idolatria gera pobreza. E a palavra do Senhor nos revela que a idolatria gera sequidão, ausência de água, porque água é palavra. Quando não há palavra de Deus, vem idolatria. Eu quero te dizer uma coisa, se você e eu não estudamos a palavra, podemos ser crentes bonitinhos, estaremos debaixo de principados de idolatria. Crente que não estuda e não aprende a palavra de Deus, está vulnerável a principados de idolatria, porque só a palavra de Deus nos guarda, nos protege, nos edifica e nos dá discernimento. Agora, quando há idolatria, a primeira coisa que acontece, falta água, falta palavra. O melhor exemplo é de Elias, irmão. Elias foi a Acabe e disse, Acabe, não vai chover mais, vai faltar água na nossa terra. Por quê? Porque Deus já havia falado ao povo hebreu, se houver idolatria, as fontes de água secarão. Como estamos cheios de idolatria por aí, irmão. E a idolatria traz pobreza, traz miséria. Em outra dimensão, irmão, você pode falar assim, não, graças a Deus não estou com pobreza nem miséria. Mas diante daquilo que poderíamos estar vivendo, talvez estejamos vivendo em pobreza ou miséria. Endividado até o pescoço, pobreza e miséria. De BMW na porta da igreja, mas devendo cheque especial e tudo. Então, está na pobreza, está na miséria. Pode olhar que tem alguma idolatria. Talvez idolatria aos bens materiais. Então, as torres, elas são memoriais da idolatria. Agora, é interessante que eu fui descobrir, irmãos. Leia capítulo, antes de lermos aqui, capítulo 21 de Isaías. Que coisa interessante é estudar a palavra de Deus. Como Deus revela. Capítulo 21 de Isaías, no versículo 5... diz assim, esse é um oráculo acerca da Babilônia. O versículo 4 diz assim, o meu coração está anelante, o horror me apavora, o crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles, está falando da Babilônia, põem a mesa, estendem os... De onde vêm os melhores tapetes do mundo? Da Pérsia. Onde é a Pérsia, irmão? É o domínio que veio sobre Babilônia. São os tapetes mais caros de todo o mundo. São os tapetes persa. E o que é que está intimamente relacionado a tapetes persa, irmão? Nos desenhos animados você vê isso. Na história, nas historinhas, o que é que está associado a tapetes persas? Um tapete que voa. E o que é que tem em cima do tapete? Um gênio, um feiticeiro. Não há nada por acaso nesta terra, meu irmão. Não existe território neutro. Tudo é sombra do mundo espiritual. Então fui estudar no original esse texto aqui. No português eles colocaram tapetes, porque o texto nos permite colocar tapetes. Mas há uma tradução correta também, que são as torres. No original pode ser traduzido tanto pela torre, o inglês traduz pela torre e não pelo tapete. Mas é que o texto no original tanto faz se é torre ou se é tapete. Ele está falando de um lugar nas alturas. Como Deus esclarece sobre as posições espirituais, meu irmão. Que coisa impressionante. Por que que interessa os céus? Porque é um domínio espiritual. Agora veja só, Nimrod quando morreu, sua esposa Semiramis instituiu, proclamou Nimrod como Deus, Sol, que ele está nessa dimensão. Diz que o seu filho Tamiz é o filho ou a encarnação do Deus Sol e de Nimrod. Agora é impressionante como Satanás instituiu essa figura e ela atravessa os séculos, ela atravessa as religiões e a imagem da mãe e do filho está em todas as religiões. em alguns lugares chamada de Rainha do Céu, Diana, Maria, Afrodita, Vênus ou Fortuna, Cibeles lá na Ásia, Astarote, Ísis no Egito, uma mulher com seu filho. Os sacerdotes da Babilônia, aquele povo do Império Romano, queria misturar as coisas para que todos pudessem aceitar tanto o cristianismo como idolatria, como promiscuidade. Então, encontram em Jesus, em Maria, a imagem perfeita dentro do sincretismo para que tudo fique a mesma coisa. Por isso se adora a Maria hoje como nunca, irmão. Se adora a esta entidade que estabeleceu idolatria e permanece mantendo Babilônia viva sobre todos nós. Agora sim, vamos ao capítulo 8 de Daniel e encerramos. Eu comecei a ler esse texto semana passada. Eu abri minha Bíblia em Daniel 8 e o Espírito de Deus falou comigo: eu vou te mostrar algo. E quando eu terminei, enquanto eu ia lendo o texto, eu fiquei estarrecido. Mas eu queria parar no meio do caminho, o Espírito de Deus falou assim: vai até o final. Mas eu pensava assim: se eu for ao final, eu vou descobrir alguma coisa que vai comprovar que não é o que eu estou pensando. Mas o Espírito de Deus falou assim: vai até o final, eu tenho algo para te mostrar. E quando eu cheguei até o final, eu acabei convicto por mim mesmo de que não era o que eu estava pensando. Por isso, semana passada eu disse aqui: irmão, Deus está me mostrando algumas coisas que eu não posso falar ainda, mas eu estou estudando e Deus vai mostrar. Então vamos ler o capítulo 8. No terceiro ano do reinado de rei Belsazar, dentro da Babilônia, irmão, Império Medo-Persa, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidade de Susã, na província de Elão. Na visão eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas, que significa coices, para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Veja bem que é a figura de um poderoso, um animal com quem ninguém pode. É exatamente a mesma expressão lá da Babilônia: fora nós, mais ninguém. É esse animal. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Deus está trazendo a imagem de um carneiro que é exatamente a imagem da Babilônia. Versículo 5: estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro, e irritado contra ele, o feriu, e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Embora o carneiro fosse aquela soberba toda, poderoso demais, não teve força para resistir. Em seguida o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira. Quando eu comecei a ler isso aqui, veio na minha mente: isso aqui é Deus me mostrando a história das torres em Nova York. E eu fui pesquisar, tem que bater algumas coisas. As duas torres, uma tem que ser maior do que a outra. E eu fui pesquisar, uma é maior do que a outra. Me parece que são 3 metros, mas é impressionante como a história evidencia que uma é maior do que a outra. Eu falei assim: então dá batendo, então é isso aqui. Mas eu ficava com receio de continuar lendo e descobri que não era, e foi só uma imaginação minha. E eu estava feliz de ser, Deus é uma revelação, e se eu descobrir que não é, eu vou ficar triste, Senhor. Versículo 8: o bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Isso ainda não aconteceu. Até o final do 7, você já viu. A partir do 8, você não viu. Ah, mas é muita imaginação falar que esses dois chifres são as duas torres de Nova York. Tenha imaginação. E deixe o Espírito Santo usar a tua imaginação e você vai ver aonde o Senhor te leva. Continue acompanhando comigo. Versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E subiram no seu lugar quatro também notáveis para os quatro ventos do céu. Quatro pontos distintos, quatro nações ou quatro forças, quatro episódios, quatro acontecimentos. Não sabemos ainda o que é que será esta profecia. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Engrandeceu-se até o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas desse exército, deitou por terra e as pisou. O Senhor está revelando que se levantará um império que parece pequeno, que se voltará contra a cidade ou a terra formosa. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. Eu não tenho nada, eu não posso falar nada sobre esse versículo, mas esse versículo está se tratando de Israel. De um império que vai se levantar contra Israel para destruir. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Estamos vendo aqui alguma coisa ainda obscura, sem discernimento, sobre Israel, sobre o templo, sobre o Monte Sião, sobre a adoração em Israel, sobre a mesquita de Omar, o domo da rocha, aquela mesquita muçulmana que você vê com o teto dourado no centro de Jerusalém. Estamos falando sobre isso aqui. Versículo 13, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la. Diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Pode e existe uma interpretação histórica, circunstancial para esta palavra na história de Babilônia, na história de Israel, porém há uma lei da interferência dimensional da palavra e a palavra se manifesta em qualquer momento, em qualquer lugar para o propósito de Deus, em que Deus está dizendo, no final dos tempos, isto acontecerá, os dois chifres se quedarão.